até perguntar se essa roupa tá boa. Pra que maquiagem, batom nessa boca? Sair desse jeito já é covardia com as outras. Pra que insegurança, até o espelho tá querendo te abraçar. Enquanto a mim não se preocupa não, que se eu tivesse outro coração, você também iria ocupar. Ai, ai, linda, com esse sorriso você faz o que quer da minha vida. Ai, ai, bobinha, o tanto que achar que eu te amo. Comentei nos meus sonhos, Deus fez da medida. Bolinha, pra que perguntar se essa roupa tá boa? Pra que maquiagem, batom nessa boca? Sair desse jeito já é covardia com as outras. Pra que insegurança, até o espelho tá querendo te abraçar. Ai, ai, ai, ai. Enquanto a mim não se preocupa não, que se eu tivesse outro coração, você também iria ocupar. Ai, Deus fez da medida. Bobinha, oh, oh, oh, oh, bobinha, oh, oh, oh, oh, oh. Sua boba. Obrigado.